Conheço, 3017, estão pronto para o estacionamento. Samaré, muito boa. Tira o Zulu, José Serra. Tango Mike Bravo Yankee, solo 03, autorizado o backtrack, prosseguir até o Brael, estacionar frequência livre. Obrigado, Mike Bravo Yankee. Autorizado, coluna 17, com o primeiro curva direito, se inscrito no meu pé do corredor, acessa, aciona 0146 e controle no 20 decimal, hein? Conheço até o Juliette Serra, do esquadrão no 03, agora chama a torre 1895, pressionamento de decolagem. 1966, passou o nível 160, chame Recife 12685. Recife 12685, 1966, obrigado, até a volta. Até. Manacro e Ninja, on boarding point, 1-1-0, tower 1-1-8.95. That's to Coastline 1-1-0, call tower 1-1-8.95. Do Alfa de Diário Romeu para 085. Positivo, livre. 263 livrou o 7A. Cash. Portugal 021, Alpha, did you intercept the localized course? Affirmative, sir. We are on the LS-12. Roger. Check landing gear, tune to the tower. Can check the 118.95, over. 118.95, all right, thank you. Salvador, uma boa, China 6314, informação de ideia, que autorização Petrolina, por favor. 6314, autorizado Petrolina, nível 340, de uniforme Zulu 20, decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, na subida a Momo, transição Nenim. Aciona 5574, controle 120, decimal 8. Salvador, wait for time, final 0, 2-1 Alpha, we are still there for the LF 1-0, running it on a lot. Portugal 0, 2-1 Alpha, 2-7, 1-0-1-3, clear to land, runway 1-0, winds 160 degrees, 7-9. Clear to land, 1-0, final 0, 2-1 Alpha. Mantém o recorde. Cabeça sem restrições para 2000. Totalmente visual para 2000, 2263, ajustado padrão. Azul 4166, controle Salvador. Ajuste agora no 093, desça para 4000, voe direto Duna para aproximação ILS pista 10. A 1000. 06, switch, line up and maintain position. Autorizado, Serra November, Tango Romeo, nível 080, decola da pista no 7, após decolagem curva esquerda, cumpre a subida Momo, após vai direto a rota, direto conforme rota. Aciona 5546 e o controle 120, próxima 8, Oscar, Juliette Cruz. Text on the ground, 11.1. 11.1. 119, airport control, 0.1. Juliette X-Ray, estejamento correto para acionamento. Chama a torre agora em 1.895. Ajuste no 0, no 3, bom. 0.6. Clear to take off, runway 10, winds 160 degrees, 6 knots. Se é autorizado, ingresso, reforço, cabeceira, linha fronte. Juliette Gate 1-1. Alfa, Juliette Gate 1-1, reforço, Juliette 1-1. Sierra, decolagem autorizada, pista no 7, vento 160 graus, 7 nós. Passa 06, clear, take off, runway 10, winds 160 degrees, 7 nós. Não, negativo, via aproximação, via Duna. Ok, via Duna. Solo Salvador, voo 1-0-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4- Salvador 2263. Prossiga. Qual o tráfego hoje, ó? É o número 1. Então solicita cancelamento, prosseguir condições de idade. Receptar a final da 1-0 por meio próximo. A mudança de regra, o senhor vai ter que prosseguir para a circulação de Salvador via corredores. O senhor vai ter que curvar à esquerda, se aproximar da ilha de Itaparica, entrar no corredor, prosseguir até Paripe, entrar no corredor Interlagos e entrar no circuito. Essa é a circulação do voo visual em Salvador. Consciente da circulação, 1500 pés. Positivo, 1500 pés. Já que o senhor solicitou, vamos aceitar 19904, o senhor vai curvar à esquerda, seguir os corredores em descida para 1500 pés, ingressar no circuito via Interlagos, ou seja, corredor Interlagos, o senhor vai prosseguir até Paripe e ingressar no Interlagos para lá também. Nessa situação não é interessante cancelar e prosseguir visual, que a gente vai lá em Paripe, é muito longe. Vamos bater então, IFR, voando Duna. Positivo. 2000 pés Duna com ILS autorizado. Certo. Salvador Approach, 120.8, thank you, good day. Eu sou o Gilete Serra, decolou, 104, controle de 728. 728, eu tenho o Gilete Serra. Controle de Salvador, eu faço a rabia, eu tenho o Gilete Serra. Helicóptero, eu tenho o Gilete Serra, o controle. Ok, detonado da versão do helicóptero, solicito uma prova de lança para Paraty. Positivo, está autorizado, voo direto, informe livrando a zona de controle. Informe aí, livrando a zona de controle, hotel de Gilete. Salvador Departure, good afternoon, ONSA 06, Conte Departure. ONSA 06, control, ready again, taxi procedures clear. 02150, ONSA 06. Estabilizando na 1-0, passaria do 2263. Positivo, passador na check trem, chame a torre. 1-1-8-9-5, passaria do 2263. Para chamar 1895, um excelente final de semana, muito obrigado, senhor. Todo. Passaria do 2263, boa tarde. Boa tarde, 2263, continua a aproximação. Ajuste na 013, reporta mais chato de secar. Passarela. Passaria do 2263, check 3, por autorizado na 0, né? Por 150 graus, 7 mais. Baixou e travou, 2263. Obrigado, senhor. 2 Salvador, voo no 097.0, no 0 pronto. Na 097, mantém ponto espera. Mantém ponto espera, vou no 097. 4166, está agora 17 milhas para Duna, está autorizado ILM. Salve, CAC 3217, puxa e vai estacionamento. Então, 3217, livre, puxa no ataque. autorizado, chama o negócio. Zero push da 3207. Salvador, bandagem Gol 620, está no 05, sente da informação Papá. Autorização estrago Recife, pronto para corte. Gol no 620, Recife autorizado, nível de voo 370. Na cola da pista no zero, com primeira curva esquerda, após decolagem e na subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jão, Aracaju. Aciona 5012, controle 120, decimal 8. Volume 9, autorizado Recife, 370. Decola da 10, com a primeira curva à esquerda, na Puca, Jão, Aracaju. 5012 transponder, 120 decimal 8, o controle para o voo 620. Correto, no 620, chama pronto, puxa o acionamento. Chamará quando pronto, voo 620. Puxa, né, 63, 14, 26, pronto para o pushback e acionamento. Tiente pouso na ESAEC 1950, peça que o Exército Brasileiro acione o transponder 0207. Use livre puxa, Matax 63514. O Gol 1620 no 5, para pushback pelo menos. No 620, livre puxa, Matax. Chamará para o táxi, 620. O Juliette é autorizado em grana, com porta cabeceira no 7, pronto para decolar. 097, livre decolagem, pista no 0, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Hotel Juliette Serra, livrando a zona de controle, mais uma vez, grato pela ponte, frequência ali. Estabilizando, azul 4166. Azul 4166, na final, cheque o trem, torre 1-1-8-9-5. 8-9-5-3. Voador, azul 4166, estabilizado. 4166, boa tarde, 2013 no ajuste, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Beleza, guarda autorização. Romeu, Alfa Juliette, Romeu, Salvador. Vai livrar a terminal Salvador, está autorizado a chamar ele ao 1201, boa viagem. Volo 097, decolou os 24, chame agora o controle, 208, boa viagem. Uno 208, gol, Uno 097, obrigado. Azul 4166, cheque 3, pouso autorizado, pista no 0, 160 graus, 7 mais. Estou baixando, travado, autorizado, pouso 4166. Pista 1093, tirada a ponta, boa noite, caralho. Controle Salvador, Gol no 097, sai da árvore, passa ali 600 para o 300. Gol no 097, Salvador, contato radar, após 2000, gira à direita, veio elefa, suba sem restrições. Após 2000, direita, elefa, sem restrições, Gol no 097. para o táxi do Ocean, é 6314. Nosso POB é de 114-114. Alternativa 3 horas e 10. Alternativa 3 horas e 10, alternativa respectiva. Oceano 6314, livre táxi, pátio principal em Índia, segue aeronave Dartan, no ponto de espera, torrendo no 895, 1013, no ajuste, bom voo. 1013, segue aeronave Dartan, 1095, na espera, graças, bom voo. Táxi 3217 com 125 a bordo, 3 horas e 20, alternativa Guarulhos. 3217, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, correndo no 895, ajuste no 03, bom voo. Livre até o ponto de espera, 4295, obrigado, volta lá. Zero para o táxi, 178 a bordo, 3 e 10 de autonomia interna, Natal. O 1620, segue aeronave da Avianca, até o ponto de espera, via parte principal Índia, ponto de espera, torno no 895, ajuste 1013, bom voo. Segue a Avianca, até o ponto de espera da 10, ajuste 1013, obrigado, bom trabalho, bom final de semana. 4166, Salvador, boa, azul 41 na 66. Azul 41, 66, Alfa e Kilo para o pátio 3, posição prevista 5 Lima. Alfa, Kilo, pátio 3, previsto 5 Lima, azul 41 na 66. Juliette X-Ray, decolou 27, chame agora o controle 208, boa viagem. 208, muito obrigado. Controle de Salvador, muito boa tarde, Papa Tango Alfa, que é a Juliette X-Ray, decolada 17, perfil da Momo. Acho que a Juliette X-Ray é o controle, qual é a proa ou radial ideal para o destino? A radial A325, senhor. Sim, o senhor tem condições de curvar pela direita para afastar na 325? Afirmativo. Ok, suba sem restrições para o nível 080 com curva pela direita. 080 com curva direita, o Oscar da Juliette X-Ray, muito grato, senhor. Só. Salvador, boa tarde, gol 1620. Zero, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, gol 1620. Salvador, ajuste a 1013. Eco Papa Serra, autorizado, voo local, Salvador, circuito da ONU 7, após decolagem, a princípio curva à direita, porém, coordenação com a torre, aciona 0102 e o controle 120 para cima 8, torre 1 no 895 mil pés. Exército Brasileiro 2027, Salvador. Acionamento correto, essa passeira para acionamento de decolagem, torre 1 no 895, 1013 no ajuste. Estimado de pouso na ESAEC, chame do farol da barra. Com 8869, desça, sem restrições para 4000. Sem restrições para 4000, 869. Cassiane chama táxi, o Eco para passear. Confirma o voo 1169? É, boa tarde, Paulo. Quanto que temos a informação, Quebec? Quebec confere no 169, autorizado Guarulhos, 360 nível, via uniforme do Lou no 0, até Tango Bravo Eco. Decola da 1-0 com curva à direita, na subida da El, Leda Mótica, onde tem 7 ferrovia 5027, seu código transponder, 1208, controle. Dor, boa tarde, são 3217. 3217 é o controle, contato radar, suba sem restrições para o nível 3620, após 2000 voe Leda e após Leda Mótima. 2000, direita Leda, Leda Mótima, então 3217. Controle Salvador, azul 2761. 2761 é o controle, ajuste 1013, desça para 2000 pés, voe direto Duna para o ILS. 620 após a Avianca, né, e mantém no zero. A Avianca ali mantém no zero, gol 620. Funcionei 6210, senhor de modo idêntico, desse mantém nível 050 na chegada à Mara, igual procedimento ele é X-Ray, ajuste 9013. Para passear até a Oscar, reposta em direção à pista. No quarto, Clos 3-3, chama agora controle, 208, boa viagem. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, Sanaminha 314. Sanaminha 314, boa tarde, contato, sub mantenha nível 340, no, subindo via saída Momo. Via Momo, 340, confirma. 340 no perfil da... Via saída Momo, confirma, no Xanema 314. 340 Momo, 314. Márcio José X-Ray, assuma a navegação, saiu prosseguindo na radial ideal de saída. A radial assumindo a navegação, vai prosseguir direto deste nó, Márcio José X-Ray. Dois zero, livre de decolagem no zero, vento 160 graus, 7 mais. Autorizado, decolagem no zero, bom, 620. Autorizado, ingresso, porta... Alinhado, pronto para decolagem, vamos para passear. Reportar alinhado, pronto para decolagem, vamos para passear. Chegar na Mari. Maracaju, aciona 5046, controle 120, decimal 8, azul 2718. 330, aprovado, decola 5-0, decimal 8, tanto que é da PUCA e chama Aracaju. 046, 120, azul 2718. 2718, ele é posicionamento correto, pronto, posicionamento. Exército 2027 está no salão. 2027 mantém a regra de voo visuais. Estacionar normalmente código 0207. 0207 acionado, estamos agora para o circuito de pouso no respaldo de administração do exército. Mantendo a regra de voos visuais, reposte visual com heliponto da escola de administração do exército. Exército 2027. Posto nacional com combustível alto da escola de administração do exército. Tanto no 60 graus, 7 nós. Rede livre de decolagem para a Clamatéria. Quantos toques arremetidos terão? São dois toques em todo final. Sete. Mantém nível 370, suba via, sai da PUCA. Via, sai da PUCA, gol 620. Isso aí, eu tenho nenhum. A PUCA de novembro 857, via nossa, 5031, 2 exércitos. 3145 correto, pronto para estacionamento. Não autorizado final LS. 2000 LS 89. Chané 62110, desça aí, mantenha 3000, desconsidere as inscrições em Kitab. Firme, vou direto no rumo de Duna. Sou 7, repassará cruzando o campo, Eco Abaterra. Azul 2761, inicia redução para 1990 nós para sequenciamento. É, foi solicitado high speed na aproximação, como que é para reduzir agora? Estimativo. Inicie redução agora para 1990 nós, devido ao sequenciamento da aeronave do setor norte mais próximo de Duna. Acredito que a solicitação de high speed deve ter sido pelo centro do Recife. Tem esse exército 2027, pro fim em condições de desastre, frequência livre, exército 2027. Salvador, azul 2761, nós estamos indo a proa 045, podemos abrir para a proa 025, só para melhorar o visual para o cliente? Está autorizado, azul 2761, fica agradável, voo panorâmico. Afirmativo, estou precisando que para a sequência que a gente retorne para a proa do localizador, é só falar que a gente viu a moto aí, que é a temperatura. Sem problema no momento. Azul 2760, como está o seu Quebec, prossiga. Nível 280 para Porto Seguro. Porto Seguro autorizado, 280, decolando a pista no zero, curva direita após decolagem, na subida da EL, Leda, Videv, adiciona 5045 e o controle 120, decimal 8. Foi autorizado nível 280 para Porto Seguro, na saída da EL, Leda, Videv. Curva direita, decolando a cabeceira 10. O transporte é o 5045 e o transporte é 5045 e o controle de saída 20, decimal 8. Azul 2760. Correto, 2760, chama pronto, puxa o estacionamento. Chamará. 325-45-6314, boa. 1869, complete final do procedimento, semi-torre 1-18-95. 295, boa. Boa. Dói, bom, tarde, gol, 1869, final. 1869, boa tarde, 1013 mais justo, continua a aproximação, aguardar a autorização de voo. 1-0, prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5563, controle 1-2-0, destinou isso. Cruzado Guarulhos 360, decolando 1-0, curva direita, da Eule da Mótiva, upzulou 1-0. Transponto 5563, controle 2-0, correto, 1-3-5, chegou pronto, funcionamento. Bora. Farol, reporta visual com gol na final da 1-0. Pro do Farol reportará com a final da 1-0, o Ecopapatea. William, muito obrigado. Põe. Chané 6210, iniciar redução para 1909. Bravo Eco 9 Lima, não intercede. 869, baixada gravada. Deve só passear visual com gol na final? Viu, para gol 620? Tomará. Se a 12685 e a alterna 2545 solicita-se diretamente o mesmo. Então vai chamar Mitsubishi, 2085, alternando 2545, obrigado, bota a boa viagem. Chané 6210, desse mantém 2000, autorizado final do procedimento LS. Autorizado 2010, autorizado final do LS. Chamarei 869, tráfego à direita, vai cruzar a retaguarda, não vai interferir. Está no tráfego. Sou 2761, no completo final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. Sou 2761, no completo final do procedimento, torre 118, 95. Sou Juliette, XR, serviço da ser eliminado, chame Recife agora, na sequência 12685, alterno 2545, acho que é Juliette, XR. E confirme ser chamado aí para pouso no, na localidade? Ao 2025. Teste. Aproximação aguardando para saber. Pega para passear, mantendo o vento aguardo para girar base e reporte sobre a RMA. Reportará sobre a RMA o Eco Passear. 1869, solos. Também. Aos 42, livre à direita, chame solo, 219. 69. Transformador, boa tarde, gol 1-1-69, o ponto de espera 1-0. 1-1-69, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, o gol 1-1-69. Brasileiro 1-0-3-0, controle. Qual a sua posição no momento? Forte avistando a escola de administração do Exército para pouso, ele ponto possível local para pouso, Exército 903. Nove Lima, aproximadamente 3 milhas à esquerda, não interfere. Pouso autorizado 1-0, vento 1-7-0 graus, meia dúzia de nós, check trem. 3 pousos baixados, travado, está sendo de tráfego e autorizado pouso na 1-0, azul 2761. 2000, autorizado ILS, 3676. Primativo. Tem condições de se enquadrar como número 2, para estar permitido no 7, retaguarda de trás. Vamos reduzir aqui a velocidade para verificar. Caso negativo, vamos fazer um 360. Caso negativo, inicie 360 à esquerda, reporta iniciando, o Ecopacer. Reportará iniciando, caso negativo, um 360 pela esquerda, o Ecopacer. O 761 na esquerda está aproximando para o tráfego AC, está aproximando a pista auxiliar, não vai pousar para o retaguarda sem interferir. Sente, 2761. Autorizou 90, acione o modo idêntico dessa via, chegada Mária até o nível 050, ajuste 9013, aguarde o procedimento ILS X-Ray. Na 6210, complete final do procedimento, torre 1895. 2-1-5-8-6-6-2-0-0 Boa tarde, Oxalé 6-2-1-0 no ILS da 10 a 2-6-0 Oxalé 6-2-1-0, continue aproximação aguardando pistaria. Guardando livre 6-2-1-0. Eco para passar autorizado, teu carro emitiu no 7, vento de proa com 7. É, confirme o final da mensagem. Vento de proa com meia dúzia de nós. Afirmativo, livre, toque arremetido, Ecopacer. Passear. 761, solos 47, direita, 211. 219, pois então. Adianta, solos 21, decimal 9, azul, 2761. Papá Serra tocou e arremeteu os 4-5 para o farol de Itapuã, reporte vertical do meio. Direita, farol de Itapuã, reportará sobre a vertical do mesmo, é Papá Serra. 6-2-1-0, cheque o trem, pouso autorizado no 0, vento no 60 graus, meia dúzia de nós, à direita, o tráfego mantendo no mil pés, então interferência. Autorizado ponto 5-10, o Xenê 6-2-1-0, visual do tráfego, reportou com arremeteu na 17. Tem pessoas a bordo? Sim, de alinhamento e decolagem imediata, assim que autorizado? Afirmo. Visual com a aliança nacional? Mantendo posição visual. Após o pouso do mesmo, alinhar manter preparando-se para decolagem no 169. Essa após a aliança, alinhar manter o 0 após o 169. 190, disse que mantenha 3000, ajuste agora 1014, 9094. Barra Romeu, Hotel Juliette Serra, prosseguem regras de voo visuais, reporte ingressando na CTR, ajuste no 0-1-4 e código agora é 0-1-2-7. Está autorizado agora para o setor aí de Itapuã, Hotel Juliette Serra. 3676, chame surre agora, 1-1-8, decimal 95, então 3676. Então 3676, boa tarde. É 2-1-0, solos 47, livre à direita, chame solo 2-1-1, agilizando na próxima direita, 2-1-0. Vai para a próxima direita, chama 2210, saque via Alfa, mantenha a Juliette. Alô, Chanel 635 para táxi com 9, 4 a bordo, com Fernando Galeão, durante dia de 6 horas e 10. Passear vou completar o 360, reporte visual com SANA final. Ao completar o 360, reportará visual com tráfego, o ECO Materno. Agora é posicional? Afirmo. Gente. Já temos o tráfego à vista, o ECO Materno. Tem condições de cruzar a retaguarda? Afirmo. Cruza a retaguarda do tráfego, reporte girando base pela direita, 17, o ECO Materno. Tomará girando base pela direita, da 17, ECO Materno. Então, 3676, informa o tráfego à direita, mantendo o nome o pé, vai cruzar a final da 90, só retaguarda sem interferir. 7, 3676. Foi Duna 2000, mantém velocidade, é o seu critério. Já 3676, cheque trem, pouso autorizado 1-0, dentro 1-0 graus, 7-9. Pouso autorizado 1-0, para 3676. 1-1-69, decolou 4-9, chega o controle 208, boa viagem. 208, boa tarde. A 3628 acende a instrução, vista via chegada à Mária, 050, aguarde procedimento VLS X-Ray, ajuste 1014. Controle, gol 1169, boa tarde. Boa, contato submarino nível 360 via saída da EL. 360 via da EL, 1169. Tomará na final da Anocédia que é Papacéa. 0, segue aeronave azul, portão 04. Solo, ao 53, liga à direita, chame solo 219. Solo 3, 76, boa noite, boa tarde. Corrigindo, o solo está operando 219. 219, obrigado. 315, pode parar, pronto. Ele vai manter 3145. Sim, mantém, 315. Interceptando a final da 17, baixado travado, é com a Papa Serra. Os autorizados, pista 17, vento no 60 grau, 7 norte, Papa Serra. Papa Serra, livre posto. Gente, deixa para a altitude conforme solicitado, reporte próxima para o Itapuã. Ah, 3145, alinhar livre decolagem 90, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Boa tarde, 6353, boa tarde, mantém o ponto de espera. Afirmo, seu solo é 5-4, segue track pro Graé, reporta a pista livre. Agora a pista livre, é como é que é? 3-5-5, após o SAN, e aí manter o 1-0. 45 decolou em 5.000, chame agora o controle, 208, boa viagem. 208, tá 3145, boa. Lembrou a informação, muito obrigado. Boa tarde, papai. Muito obrigado, vai fazer sua curva direita pro Odileda. Utilizando contato, mantendo nível 360, suba a via, saída da EL. Estou autorizado a voar direto no rumo de Leda. No 360 para o de Leda, está 3145. Doutor Juliette, você chama Iturri, 11895 para ordenação de ingresso para o tráfego. Alfa Romeo, doutor Juliette, você chama Iturri, 11895 para ingresso para o tráfego. 390, complexo final LS, chama Iturri, 11895. 395, obrigado, senhor. Tchau, boa tarde. Tá 3628, desse mantenha altitude 2000, autorizado final LS. 0 para 2000 PS, tá 3628, autorizado LS. Autoriza até 3628, boa na Frode de Duna. Autorizado, reporte estabilizado, tá 3628. Frode de Duna, reporte estabilizado, 3628. Hotel Juliette A, mantém espera sobre o farol de Itapuã, curva à direita. Curva à direita, mantém espera Itapuã, Hotel Juliette A. Voo 1169, chama Recife agora, frequência 1251, alterna 3325. 251-3325, voo 1169. Tocar Mike, o controle, prossiga. Viva Papa Mike, procede de Aracaju. Na rota salvadora, um rota 4-4-1, ingressando ao CTR, na vertical de Guarajuba. Aterrar de voo visual, acho que é próximo, próxima rotatória para pouso, lembra para mais. Sim, cortar a próxima rotatória, ingressando pela rota forte, não toma mais. É descopiado. Para o pushback acionamento, o azul 2760 está na posição 4, Romeu. 3, motorizado no 0, vento no 60 graus, meia dúzia de nós. Negócio travado, livre pouso, tá 3190. 6355, decolou em 57, chame o controle 20, decimal 80-6355. É 6255, contato sobre uma nível 360, subindo via saída da EL. Via o BA 355, possibilidade de valida? Autorizado, hoje, né, 6255. Leda, 6255. Pode olhar o filho Quebec Serra? Chame Torre, 1895, quilo Quebec Serra. Salvador, Papatango, quilo Quebec Serra. Passando quilo Quebec Serra, dá presente em curta final no 7. Forte curta final, quilo Quebec Serra. Bota lá, senhor. Hotel de Leste Serra, Copertal 360, autorizado cruzamento da sinal da 10, mantendo a perna do vento, aguardando para girar a base, que é o tráfego na sinal da 10, mantenha, sem interferir com a sinal da 17, o Hotel de Leste Serra, tráfego na sinal da 17. Ok, tráfego na sinal da 17, está autorizado a preservação. 3190, solo 59, 1219 é só. 219, bom trabalho. Lateral da R-Barra, o Vila Cabecinha. Avistado, 1014, pouso autorizado, pistão 7, vento no 60 graus, meia dúvida de nós, Kilo Quebec Sierra. Sierra, ali no pouso no 7. O Kilo Quebec Sierra informa o tráfego à sua direita, mantendo a do vento da 17, está cruzando a sinal da 10, não vai interferir. Sim, para o táxi azul 42760, autonomia de 3 horas e 37, alternado Vitória, o POB de 64. Livre táxi até o ponto de espera, e a parte 1 no Índia, quando lá corre 118 decimal 95, ajuste no 094, bom voo. Ajuste agora no 094, quando o ponto de espera, 1895, azul 4, desculpa, 2760. Após a passagem de Breda Azul à frente, direto, portão 05. Após a passagem de Azul 2718, após a passagem da aeronave da companhia Cauda, autorizado put no 03, chame táxi. Boa viagem. Torre Azul 2760. Prossiga. Só confirmando, a aeronave da tanque está à nossa direita, ela tem prioridade para entrar no pátio, passaremos por primeiro. Condicionada após a passagem do seu tráfego ingressar. Ah, graças. 106.000, é isso? 12.708. Prossiga. O aeronave está vivo, vai parquear aqui no 22. O senhor vai guardar a aeronave que está parqueando do pátio 3 no ponto de espera. A aeronave da TAM vai parquear no 05, não interfere com o seu pushback. Por isso que após a passagem da aeronave da companhia, você tem livre o seu push. Está livre o push 278. Na frequência livre.